Há uma luz no fim do túnel, e essa luz é Jesus. A única luz que deve brilhar na sua vida. Frevo, balada, cerveja gelada. Vi vários que partiu da minha quebrada, deixando família, filhos e mulher. Não seja mais uma vítima de Lucifer. Olha ao seu redor, quanto sofrimento. Vida destruída por causa do veneno que é vendido nas esquinas. Maconha, pedra e também cocaína, dizando pra uma pá de camarada que troca liberdade por uma puxada, uma cafungada na carreira de pó. E uns gole de goró, o filho que cresce sem pai, o pai que perde o filho. Transformação de vida só em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a salvação. Pra prostituta e pro ladrão, tudo é vaidade, tudo é ilusão. Na minha caminhada perdi vários irmãos que se entregaram ao maldito vício, vivendo em cativeiro, fantoche do inimigo. Mas na cruz do Calvário, Jesus derrotou, venceu toda a maldade e o opressor. Guerreiro de verdade, não deixa se levar, vai até o fim só pra ver no que vai dar. Olhou pro céu e confirmou, tudo consumado, Jesus é o Senhor. Eu já andei perdido, sem o conhecimento, anos após ano nesse suicídio lento. Me entreguei pra Cristo, não me arrependo. Graças a Ele, não vivo mais o tormento. Você que tá no crime, ganhando dinheiro fácil, quero te alertar, você será cobrado. O inimigo é astuto, com uma mão te dá. Quando você for ver, 15 anos pra puxar. De detenção, lá na prisão, o barato é louco, se liga meu irmão. Meu parceiro Taúa se encarqueirou, 19 de tranca, não acreditou. Não ouviu meu Senhor, é. Não ouviu meu Senhor, mando um salve pra ele que tá do outro lado. Creio na palavra que ele será usado pela misericórdia, não por merecer. Deus, quando tem um plano, você pode crer que vai se cumprir no tempo exato. Todo cadeado será quebrado em nome de Jesus. Ele é a luz que me conduz na escuridão. Andei perdido, hoje com Cristo fora de perigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pros manos da periferia, na escuridão. Andei perdido, hoje com Cristo fora de perigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pros manos da periferia. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Jesus veio pra libertar e o diabo pra matar. Aceite a libertação pra não vagar. Na escuridão, sem a salvação, passando a eternidade junto com o cão. Ele já é derrotado, mas não quer ir só. Meus manos mortos por causa de B.O. Finado, careca, Aguinaldo, Renato, finado, Julinho também foi pro saco. Mas pra você que tá com vida, sempre tem uma saída. Largue a pistola, esqueça a farinha. Abra o coração, renuncie esse mundão. O poder da palavra ressuscita meus irmãos. Como Jesus fez com Lázaro, pode fazer contigo. Pare de dar brecha pro inimigo. Se proste aos pés da cruz, que o milagre vai acontecer. Nova Jerusalém, quero ver você. Há uma luz no fim do túnel, você pode crer. De braços abertos, Deus espera por você. É. Deus espera por você. O tempo é agora pra você se arrepender. Na escuridão, andei perdido. Hoje com Cristo, fora de perigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pros manos da periferia, na escuridão, andei perdido. Hoje com Cristo, fora de perigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pros manos da periferia.